Este é o Segurança Legal, episódio 43, gravado em 5 de fevereiro de 2014, Anonymous versus Receita Federal. Neste episódio, retomamos o assunto que envolveu o recente vazamento de dados feito pelo grupo Anonymous. Segundo eles, a informação teria sido baixada da Receita Federal, o que foi negado por esta. Assim, comentamos o fato, bem como a resposta oficial da instituição. E também comentaremos algumas notícias, como a recente decisão que sepultou o SimRave, a divulgação de senha de Wi-Fi no Super Bowl e a nova onda de reconhecimento facial em ônibus. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo mais uma vez, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Guilherme. Que ótimo, bom tê-lo aqui novamente. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes, seja por meio de críticas, sugestões, perguntas e tudo mais. Para isso, estamos sempre à disposição de todos pelo Twitter, que é o @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com e pelo Facebook, www.facebook.com/segurançalegal. E também pelo iTunes, né, Vinícius? Claro. A gente... na loja da Apple. Na loja da Apple, aqueles que são que utilizam iTunes podem acessar diretamente no nosso site, bem à direita, no canto direito superior do site, tem um linkzinho lá para o iTunes, que vocês conseguem fazer assinatura por lá e também não se esqueçam de avaliar, né, o nosso podcast lá na loja do iTunes. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é: você gosta do podcast, tem acompanhado, tem achado o conteúdo interessante? Então, nos ajude a ampliar um pouco o alcance do podcast. Compartilhe nas redes sociais, indique para um ou dois amigos que você imagine que possa gostar e vamos ampliar, vamos levar um pouco mais adiante esse projeto que a gente promove. Vinícius, temos então a mensagem dos ouvintes. Ah, não, antes da mensagem dos ouvintes, temos a variedades, não podemos esquecer disso, né? Nossa sessão de variedades. A variedade é variedade, né? Tem que ser variedade, tem que ser tem uma que coisa... Tem que ser variedade, algo fora da TI, algo fora de segurança, algo fora do direito à tecnologia. É, hoje, na verdade, a gente, para esse episódio, não teríamos nenhuma, nada na sessão de variedades, mas um pouquinho antes de começarmos, eu fui dar uma conferida aqui no Twitter e vi um texto de uma pessoa chamado José Renato Nalini. Ele é presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador, evidentemente, e ele tem um blog que é renatonalini.wordpress.com e ele escreveu um texto Acorda Brasil, que eu vou ler aqui alguns fragmentos desse texto, não todo ele, porque eu acho que tem tudo a ver com algumas das coisas que a gente pensa, né, Vinícius? Principalmente, sim, em relação ao estado da educação. Coisas que, inclusive, a gente chegou a comentar em alguns podcasts, né? Em geral, a gente toca um pouco nesse assunto, assim, até pela nossa posição de educador também, né? Eu, até como depoimento, eu decidi ser professor e escolhi também essa profissão justamente para mudar uma série de coisas que sempre me incomodaram na educação, né? Então, diz o Renato Nalini: o último balanço da educação mundial, chamado PISA, organizado pela OCDE, reservou para o Brasil o 57º lugar dentre os 65 países avaliados. Embora estejamos no país dos bacharéis, não é difícil verificar que no último ano do bacharelado há alunos que não sabem ler, que não sabem concatenar as ideias e que não têm vocabulário. Entretanto, logo estarão a vencer o exame da OAB e porão o seu talento a serviço dos incautos. Em lugar da multiplicação das vagas no ensino superior, precisamos investir na educação básica, ensinar a pensar, mediante leitura crítica, investir na capacidade de extrair conclusões e não na memorização, fazer com que os pais lúcidos participem da gestão da escola pública, propiciar a todos um uso inteligente da informática, muito além das mensagens e torpedos, que até as crianças sabem usar, mas que não têm aberto para elas a porta do futuro. Não há lugar para comemorar sucesso inexistente. Campinas, que é a cidade mais desenvolvida do Brasil, apurou numa pesquisa da Federação das Entidades Assistenciais que um em cada cinco jovens da faixa dos 18 aos 24 anos já é chefe de família. De todo esse contingente, 60% não estudam. Só metade deles chegou a concluir o ensino médio. E ele segue, fala algumas coisas, faz algumas relações aqui, cita alguns outros dados. O texto é bem interessante, vai estar ali no show notes para quem queira conferir na integralidade. Mas eu acho que é bem pertinente e tem a ver também com a nossa área, né, Vinícius? Porque a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão de um desenvolvimento técnico geral de um país... passa necessariamente pelo estudo, pela pesquisa, né? Que também nas nossas faculdades é muito raro a gente ter, né? Pesquisa claro. Nas faculdades. É claro, e o Naline, ele tá falando aí das faculdades de Direito, né? Que ele cita o exame da OAB no final do curso de bacharelado. Mas a gente vê isso em vários outros cursos. É algo que se repete. E nesses meus, já com certeza, mais de 10 anos de aula no ensino superior, eu tenho visto isso cada vez mais. Alunos que não veem outra coisa na frente que não a tecnologia, né, em sua maioria, não estou dizendo que é todos em absoluto, né? E que efetivamente não sabem ir além do ler o texto e repetir o que leu. E mesmo assim, muitas vezes, repete de maneira diferente do que leu, porque não entendeu o que leu. Então, é um sacrifício, por exemplo, você avaliar trabalhos, avaliar provas em que as respostas são descritivas, porque cada vez mais, e eu tenho visto isso num crescente nesses mais de 10 anos de ensino, as pessoas não sabem colocar no papel as suas ideias. Então, a gente tem um problema muito grave com relação a isso. E muitas vezes é difícil de sequer explicar ou de fazer com que um estudante entenda por que ele não pode simplesmente sair copiando coisas da internet ou de livros para fazer um trabalho. Não entendem, muitos não entendem. Mas eu vou repetir o que já está escrito. Realmente, se você vai simplesmente repetir o que está escrito, copia. Agora, o objetivo é que a pessoa consiga estudar, consiga ler, interpretar, citar o que os outros disseram e criar ou avançar em cima daquela claro. Informação que ela está obtendo. Claro. E isso, em geral, a gente não vê as pessoas sendo capazes de fazer. É o que Naline coloca aqui, né? Ensinar a pensar mediante leitura crítica. Isso que tu falou é interessante, né? É difícil explicar muitas vezes para um aluno por que ele não pode simplesmente copiar as coisas da internet. Né? E não é uma questão de maturidade, né? Porque a gente tem, desde o aluno que entra na faculdade, tem esse problema, até o aluno que está saindo da faculdade, muitos ainda têm esse problema, até mesmo alunos de pós-graduação. Sim. Como aconteceu comigo, né? Como aconteceu contigo. Uma última leva de trabalhos que eu tive corrigindo aí, em que um dos trabalhos, para não dizer 100%, 99% do trabalho tinha sido copiado exatamente de outros trabalhos retirados da internet. E aí que tá, o mais grave disso tudo é a pessoa que fez isso não entendeu por que ela não deveria ter feito isso. Esse é o maior problema e não é uma questão... de maturidade no sentido da idade da pessoa, né? Não, porque ainda é guri, né? Ainda está começando, né? Ainda é adolescente, está entrando na faculdade. Não, nós somos profissionais, pessoas trabalhando, né, com cargos de gestão em empresas fazendo esse tipo de prática. É verdade. Como será que é a qualidade de um profissional desses, né? Em geral, não é, talvez, não sei se é possível dizer isso, mas não é culpa totalmente das pessoas, né? Elas estão inseridas em um sistema em que permite que elas cheguem até determinados níveis sem uma comprovação de competência ou sem que elas, de fato, avancem, né? É difícil também para as pessoas, né? Eu diria que para a gente não se alongar muito, eu diria que A culpa não é única e exclusiva de uma parte, né? E eu acredito que sim, o sistema tem problemas, professores têm problemas, inclusive. Mas os alunos também têm as suas responsabilidades e a culpa vem a partir, ou a responsabilidade a partir do momento que a pessoa tem a ciência. Então, no momento que ela sabe que está fazendo errado, né, sabe que é errado e faz, aí ela tem a responsabilidade. E aí, no entanto, muitas jogam, mas ninguém vai ver o meu trabalho, ninguém vai ler ou algo parecido. E aí ela usa isso como desculpa para não... fazer uma tapeação. Fazer do jeito, né, fácil, né? Fazer uma fraude ou alguma coisa assim. É aquela questão que eu acho engraçado, já me perguntaram isso várias vezes, né? E isso tem a ver com a forma com que as pessoas e os próprios alunos enxergam o professor e enxergam a atividade de educar, né? Já me perguntaram, acredito que para ti também, professor, mas o senhor só dá aula, o senhor não trabalha? Assim, isso aí é a clássica, né? Mas, professor, o senhor só dá aula ou o senhor também trabalha? Não, como se dar aula não fosse um trabalho, né? Verdade. É que não há essa tradição aqui no Brasil, né? Principalmente no ensino superior, o professor que tem dedicação integral muitas vezes é criticado. Não, ele não está no mercado, ele só sabe um conhecimento teórico, mas o que nos diferencia em alguns pontos, em outros países mais desenvolvidos, é justamente essa questão do professor com dedicação integral, que estuda, que pesquisa e que produz, né? A faculdade, ela tem que ser também, precisa se unir com as empresas, com o Estado, para que por meio de uma colaboração entre empresas e faculdades se consiga produzir, por exemplo, novas tecnologias, né? Nos Estados Unidos isso acontece muito frequentemente. Muitas coisas nascem dessa fusão, né, ou melhor, dessa união entre essas duas partes. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não tem ocorrido e não estou vendo horizontes aí para que isso venha a ocorrer, salvo raríssimas exceções. A gente está na era do how-to. Não interessa como é que funciona e tal. Eu pego um how-to e faço. Tem pessoas até que são especialistas em how-tos. Né? Em how-tos. Mas esse é outro assunto. vamos às mensagens dos ouvintes. Temos três aqui hoje, ou quatro. Eu lembro que a gente tem outras mensagens também de mais tempo e tal, então obviamente a gente não vai estar lendo absolutamente todas, né? Sim, mas... Mas não se sintam menosprezados por isso, tá? Aqueles que a gente eventualmente não lê, que a gente não lê a mensagem. Não, até para comprovar, a gente vai ler uma crítica aqui, que é interessante, eu acho que é válido. Sim, sem dúvida nenhuma. É muito importante também. Bom, primeiro é o e-mail do Francisco Rodrigues Júnior. Ele é analista de tecnologia da informação na área de segurança e mora em Vitória. O que, que ele disse? Espírito Santo. Ele sugere um tema, né? Ele sugere que a gente trate o tema classificação da informação. Belo tema. Um belo tema. E não é um tema fácil de ser tratado na prática. É muito fácil escrever um monte de documentação sobre isso, fazer uma política, não é tão fácil assim de implantar, de fato. E ele nos manda a seguinte mensagem: gosto muito do podcast e aprendo bastante ouvindo vocês. Também me identifico com Samuel, ouvinte que vocês citaram no episódio 38, e apoio as recentes mudanças que estão fazendo no layout do programa. Também concordo com a iniciativa de trazer convidados para o programa, isso torna mais dinâmico. Não que um programa somente com vocês dois não seja bom. Bom, né? Mas um terceiro ou quarto convidado pode trazer mais conhecimento e fazer o tema fluir melhor. Ele tem razão. Verdade, Francisco. E a gente já está trabalhando, já no próximo podcast, de novo, trazer um convidado. A gente tem aí na manga alguns possíveis convidados. Isso envolve, às vezes, ajustar a agenda. Às vezes, a pessoa tem que querer participar, evidentemente, né? Pretendemos trazer novamente agora em março uma pessoa que já esteve aqui no podcast, um convidado que nós citamos bastante, que vai nos ajudar a falar sobre questão eleitoral, segurança em urnas eletrônicas, que é o professor Pedro Rezende. Então é provável que a gente consiga trazer ele aí em breve, mas a gente concorda. Até houve situações em que a gente teve dois convidados e a gente teve que colocar, vamos intercalar um com o convidado, outro conosco e outro com convidados. Mas é bem isso mesmo, acho que é importante. Acho que torna mais dinâmico mesmo. E a gente tem a questão questão técnica também, que algumas vezes não ajuda muito. Uhum. Com relação à qualidade das conexões, né? Ah, mas, sim, claro. Mas conexões de da ligação, né? Com os convidados, sim, né? Sim, é. Sim. Bom, aí temos o segundo e-mail. Segundo, é um e-mail do David Luke. Ele é Apple Certified Mac Technician. O que ele disse, Vinícius? Gosto muito da mídia podcast e estava mesmo procurando um podcast nacional de segurança da informação com uma periodicidade interessante. Uhum. É, isso aqui é muito importante e não é muito fácil de se manter essa periodicidade. É. Uma vez que o podcast ele é uma ação, vamos dizer assim, extra, né, que a gente faz a parte do nosso trabalho e toma um bom tempo de preparação e gravação, claro, e pós-produção também, né, que é tudo feito por nós mesmos. E ele continua: todos os que eu conhecia lançavam episódios sem muita preocupação com o tempo, aí que conheci o Segurança Legal. Ele escreve ainda que ouviu apenas os últimos 3 episódios, gostou bastante do formato, dos temas escolhidos e dos comentários que a gente fez sobre esses temas. Meus parabéns pelo ótimo podcast. Muito obrigado, David. Sempre bom saber que vocês estão gostando. E continue conosco, né? Depois temos aqui, Vinícius, e esse é um e-mail que traz, além de uma sugestão, uma crítica. É um e-mail. Eu não vou ler isso. É o e-mail do nosso amigo Anderson Freitas. Ele é profissional de segurança da informação com 13 anos de experiência, pentester e pesquisador, e é aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que que ele nos falou, Vinícius? Ele tem acompanhado o podcast, nos parabeniza pelo bom conteúdo gerado, e ele deixa 2 sugestões, né? Uhum. A primeira, especificamente a respeito dos episódios sobre teste de invasão. Até tu pode dar uma olhada no número aí. Vai falando que eu vou vendo. Tá. Nos 2 episódios que a gente falou do teste de invasão, ou penetration tests, né? Eles colocou que algumas coisas ficaram um pouco vagas, como, por exemplo, as metodologias utilizadas, assim como as padronizadas, eu vou usar em vez de estandarizadas aqui, as padronizadas, entre outros pontos que posso aprofundar, caso desejem realizar um outro podcast sobre o assunto, me coloco à disposição para apoiá-los. Então, agradecemos o Anderson Freitas por ter se colocado à disposição. A crítica dele, ou sugestão, eu acho que é uma crítica. Uma sugestão. Né? Uma coisa... mas é que normalmente as pessoas ouvem a palavra crítica e entendem que é algo negativo. Na verdade, crítica, né? Eu posso fazer uma crítica sobre um filme e falar muito bem desse filme. Claro, claro. Então, a crítica do Anderson aqui ela é bem interessante, no sentido de nós nos aprofundarmos talvez num próximo episódio, quando voltarmos ao assunto teste de invasão, de falar sobre metodologias que existem, inclusive a respeito das metodologias que são padronizadas, né, entre aspas. Hein? Os nossos 2 episódios que nós gravamos sobre o teste de invasão, eles procuraram trazer mais os riscos relacionados ao teste de invasão e chamar a atenção, tentar tirar um pouco daquela mistificação, vamos dizer assim, né, que existe em torno do teste de invasão. Sim. Aquela coisa meio cinematográfica, meio hollywoodiana de cima do teste de invasão. E foram 2 episódios, um deles a gente até abordou as questões jurídicas relacionadas a contratos, limites e tal. Que esse, ao nosso ver, realmente é uma questão que é pouco tratada, né? Mas, de fato, a gente nunca se propõe a esgotar completamente os assuntos. Algumas vezes a gente vai bem profundamente, outras vezes até pela questão do tempo... Não é possível falar tudo, mas eu acredito que a crítica dele seja pertinente, sim. Sim. Por sinal, os episódios foram o episódio 29 e o episódio 31, que nós falamos sobre testes. 29 e 31. E ele segue ainda colocando, né, que ele deixou outras 2 sugestões de temas, né, já estão devidamente separadas aqui. E uma das sugestões é tão interessante que a gente vai... gravar já no próximo episódio. Mas vamos manter um suspense, né? Mas só o Anderson sabe. Só ele sabe. E aí a gente já disse pra ele, vamos trazer inclusive um convidado que atua nessa área e que vai nos ajudar aí a explicar e falar um pouco sobre esse assunto tão interessante. Exatamente. Então a gente já colocou uma das sugestões do Anderson já no próximo episódio. acho que não tem mais nenhum e-mail. Não, seriam esses. Podemos passar para alguns comentários antes da gente entrar no assunto principal, que é a questão do vazamento de dados e essa relação entre anônimos e Receita Federal. A gente trouxe aqui três notícias, né, que eu acho que aconteceram aí nos últimos tempos e que são bem relevantes, tem tudo a ver com a nossa área e com algumas coisas que nós comentamos aqui. A primeira delas é uma decisão judicial bem recente, que a gente usou o termo sepultou o SINRAVE, né? Então, sepultou talvez seja um termo um pouco forte, mas... Sepultou. Isso só chama atenção, né? Você está ouvindo SINRAVE mesmo, não CINEAVE. Não, CINEAVE. Né? SINRAVE. O SINRAVE é ao contrário do CINEAVE, que envolvia a instalação de chips, né? Nos carros. O SINRAVE, ele tem um tipo de monitoramento um pouco mais ativo, digamos assim, porque envolve a instalação de um GPS, a instalação obrigatória de um GPS em toda a frota. Então, o SINRAVE significa Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos. Nós já havíamos comentado aqui no episódio 10 do podcast sobre o SINEAVE e colocamos uma série de questões envolvendo privacidade, envolvendo segurança, que também se aplicam à questão do SINRAVE e se aplicam talvez até ainda mais, porque o SINRAVE ele é mais invasivo do que o próprio SINEAVE, né? Exatamente. O SINRAVE ele tem um GPS acoplado, ele fica captando a posição do veículo, né? Uhum. E fica transmitindo isso ativamente para centrais de controle, digamos assim. Uhum. Enquanto o SINEAVE, ele é uma placa eletrônica, um RFID. Uhum. Ele é passivo, não está ligado a um GPS. Apesar de que as antenas que vão estar espalhadas pelas rodovias e pelas cidades, elas vão ser capazes de ler esse RFID, né? Uhum. E pela posição da antena, você sabe onde está o veículo. Né? Você sabe que ele está próximo de determinado local. Não é tão preciso quanto o SINRAVE, uhum, no sentido de ficar o tempo todo monitorando, mas faz algo muito semelhante, né? Um pouquinho diferente, mas faz algo bastante semelhante. E o custo é menor. Do SINEAVE, né? Do SINEAVE, do que o SINRAVE, que o SINRAVE é um equipamento um pouco mais complexo. Eu vou discordar de ti, não sei talvez se o custo seja maior ou menor, eu acho que é uma transferência. Talvez o custo pode ser maior pro setor público, né, de instalação de antenas sim, e tal. Sim. Eu tava fazendo referência ao custo pro usuário. Pro usuário, do carro. Sim, aí sem dúvida. Porque no caso do SINRAVE, eu acredito que isso vai ser pago de forma indireta ou direta, né? Mas vai ser pago pelo dono do carro, né? Sim. Vamos à decisão lá da desembargadora. Pois bem, veio uma decisão, a gente está lendo aqui o site Consultor Jurídico, que nós vamos colocar no show notes. Eu vou ler aqui dois parágrafos sobre a situação e a gente comenta logo depois, Vinícius, tá bom? Vamos lá. O Estado não pode obrigar a instalação de equipamentos de rastreamento, localização e antifurto em veículos novos. Para a terceira turma do Tribunal Regional Federal, a exigência fere o princípio da dignidade ao controlar a privacidade das pessoas. De acordo com a relatora, desembargadora Cecília Marcondes, com a norma, o governo reconhece sua ineficiência no combate ao crime e institui um mecanismo de controle da liberdade individual de seus cidadãos. Sob o manto da proteção patrimonial, subjuga direitos mais relevantes e mais caros à sociedade, como os direitos à privacidade e à intimidade. E segue ela. A adoção da medida excepcional de monitoramento, indiscriminado de todos os cidadãos, proprietários de veículos automotores, configura-se medida exacerbada, viola o direito fundamental de privacidade e intimidade, além de afrontar sobremaneira o princípio da razoabilidade ao transpassar para o particular o ônus de zelar pela segurança pública. Nesse link aqui que a gente vai colocar no show notes, também há um link para a decisão, para a íntegra da decisão. Então, quem quiser ler exatamente quais foram os argumentos dessa desembargadora, também conseguem fazer por lá. O caso é que, justamente, há uma série de problemas aí, né? A gente também não quer repetir o que nós falamos lá no episódio 10, mas talvez seja até possível fazer um paralelo dessa situação com a questão da Receita Federal, né? Imagine quem que vai guardar esses dados. Onde isso vai ficar guardado? Quais vão ser as medidas de segurança vai não, porque isso, a decisão ela suspendeu, né, essa situação, mas se isso fosse acontecer, quem seria responsável por cuidar disso? O que poderia acontecer se houvesse vazamentos? Né? Ou poderia haver mau uso dessas informações de localização de um grande número de carros? Né? Isso poderia prejudicar as pessoas? Não se trata de uma medida muito desproporcional? São todas questões aí que precisam ser levantadas. Até essas mesmas questões, elas, é bom lembrar, elas valem, como a gente falou, a gente falou no episódio 10, a gente não falou do CINRAV, a gente falou do CINRAV, a gente falou do CINAV. E essas mesmas questões lá no... que a gente colocou no episódio... que a gente está colocando para o CINRAV agora de novo, elas são, continuam importantes para o CINAV. Claro. Porque não é só a questão de multar carros ou conseguir verificar carros com os impostos atrasados em blitz. Tem toda uma questão relacionada ao monitoramento, né, e que obviamente fere a privacidade das pessoas, que vai gerar dados que vão ser armazenados em algum lugar e alguém vai ser responsável por isso. E aí, claro, a gente já discutiu várias vezes questões como consultas integradas aqui no Rio Grande do Sul, né, o controle de acesso a esse sistema, controle de acesso a sistema com sistemas como o InfoSeg, né, que é nacional, né, e talvez algum outro aí que exista no mesmo estilo aqui no Brasil, que a gente não esteja aqui citando, mas é um tanto complicado. Claro, e desproporcional. Vamos falar, tem uma outra notícia depois que está um pouco ligada com isso, mas enfim... Vamos seguindo. Oi. Guilherme, eu acho que a gente pula o Super Bowl e vamos no reconhecimento que está ligado com isso aqui também. Pois é. Na mesma linha. É verdade, é verdade. O que tem acontecido? A gente tem notado, por meio de algumas notícias, de que está havendo uma onda de colocação de equipamentos de reconhecimento facial em ônibus. Isso aconteceu em Uberlândia, que é um dos links que a gente coloca ali, onde há, inclusive, um vídeo bem elucidativo, né, sobre o que está acontecendo nessa cidade. E também há uma outra notícia que dá conta de que aqui no Rio Grande do Sul, a saber, na região metropolitana de Porto Alegre e em Porto Alegre, há um projeto para se instalar câmeras nas catracas dos ônibus. Por que isso? Qual é a ideia, né, a ideia alegada para isso? É que algumas pessoas que utilizam os cartões de passagem, né, e alguns desses cartões implicam na gratuidade, né, para pessoas idosas. A saber, idosos e cartões de estudante, estudantes, né, estudantil. É. O que algumas pessoas têm feito? Essas pessoas titulares desses cartões estariam emprestando os cartões para outras pessoas que não fariam jus à gratuidade, para que essas pessoas possam utilizar o ônibus de forma gratuita. Né? Ou seja, estariam fazendo uma fraude no sistema. Então, a forma de resolver isso foi a instalação de câmeras que fariam o reconhecimento facial, ou seja, a pessoa precisaria, o titular precisaria ir até uma central, tirar uma foto, e cada vez que ele passasse na catraca, seriam tiradas 5 fotos dele. Não, no caso de Uberlândia, são 6 fotos. 6 fotos? Ah, perfeito. Então, 6 fotos... em que se faria uma comparação entre a pessoa que está passando com a foto que está guardada nesse sistema, e em caso de discrepância, em caso de se notar que houve que uma outra pessoa que não o titular está usando o cartão seria suspenso e seriam aí aplicadas algumas sanções administrativas. Essa é a notícia, né? Porém, aí a gente tem uma série de problemas, ao nosso ver, com esse tipo de política de monitoramento ativo, com essa política quase como uma perseguição aí do cidadão, né, Vinícius? Primeiro, o seguinte, é necessário uma tecnologia de reconhecimento facial com um banco de dados e tudo mais e mais uma pessoa sentada lá verificando se quem usou a carteirinha é realmente o dono, etc., para resolver esse problema? E lembrando bem que no vídeo que tem na notícia de Uberlândia, o repórter fala assim: na nova medida adotada para acabar com a fraude. Com a fraude. E aí ele entrevista a pessoa da responsável pelo uso do sistema, e ela diz que o objetivo é conseguir reduzir de 20% a 30% a fraude. Então, isso é longe de acabar, tá? Faltam de 70% a 80% para acabar com a fraude, conforme o repórter colocou. Então, é de novo aquela coisa da tecnologia, do reconhecimento facial, que é algo fantástico, maravilhoso. E pelo simples fato, a tecnologia pela tecnologia, né? É. Pelo simples fato de eu estar usando o reconhecimento facial, é algo que chama atenção e mostra que o Estado é moderno, mostra que a cidade está se modernizando e tal. Será que uma foto no cartão, já que se tira a foto da pessoa, uma foto no cartão não poderia ser verificada na hora pelo cobrador do ônibus? Sim. Será que em caso de dúvida existir uma regulamentação que diga que a pessoa é obrigada a mostrar a identidade junto com a carteirinha? Com o cartão, para caso haja dúvida por parte do cobrador com relação a isso? Será que isso não seria suficiente para reduzir até mais de 20% a 30% essa fraude? Ainda mais porque você teria uma distribuição, né, da verificação, que seria cada cobrador em cada ônibus, em cada carro. E no caso de Uberlândia, com relação ao armazenamento desses dados e até mesmo manipulação disso, olha, eu não gostei nem um pouco quando eu vi aquele funcionário no vídeo, na entrevista. Aí aparece o funcionário lá na frente do computador, passando as fotos lá de, né, a foto do cara que usou o cartão, né, do que está cadastrado no sistema, e a foto que foi tirada de quem usou. Aquilo ali até me fez perguntar, até pode ser que tenha algum esquema de reconhecimento facial mesmo do sistema, né? Uhum. Mas me pareceu que o sistema está tirando foto e que tem alguém na frente do computador comparando aquilo ali. Eu tive essa impressão. É a impressão que me passou. É. Tá? Não, mas que isso tenha acontecido, né? Pode ser realmente uma impressão nossa. Uma impressão. Mas o fato é que tu vê a estrutura, não me passou confiança nenhuma. Não está compatível com o eventual risco que o uso dessa tecnologia tem para as pessoas, certo? E você pensa em milhares de... na verdade, acho que tem 1 milhão e pouco de usuários dessas carteirinhas com isenção que eles comentaram. E aí tem uma pessoa sentada ali na frente de um computador fazendo essa verificação. Não sei, assim, e aí esses dados estão sendo manipulados, sabe-se lá como, armazenados, sabe-se lá como. Eu fico bastante desconfortável com essas soluções puramente tecnológicas, e é algo que a gente já fala há muito tempo, né, em relação a aulas, né, quando a gente fala no tripé de sustentação da segurança, né, uhum. Alguns alunos meus que talvez escutem isso vão lembrar disso das aulas, mas na questão de mecanismo, política e cultura, né, são as três coisas que sustentam a segurança da informação. Uhum. E a gente tem um foco muito grande apenas no mecanismo. É. Então, as políticas ficam de fora, a própria cultura de segurança fica de fora e o mecanismo resolve tudo. Então, para falar em termos mais específicos de segurança da informação, firewall resolve o problema. Coloca o firewall, acabou o problema. E quando, na verdade, isso aí é um terço da solução, se não menos. Porque envolve todas as questões políticas e culturais em torno disso. Tu comentou, Vinícius, dois filmes que eu acho que são bem emblemáticos e que, de certa forma, relatam. A gente tem farta literatura e mais recentemente, os filmes estão se voltando para essa questão da dominação do homem pela tecnologia e tal. Mas tu tem dois que são bem, bem emblemáticos, né? Que até eu já citei, acho que no podcast. Um deles é o Gattaca. Quem não assistiu, assista. Tem no Netflix, né? Tem no Netflix, para quem é assinante do Netflix. Nós estamos fazendo propaganda do Netflix. Mas... Deve ter no Netmovies também. Também. É um filme antigo, né? É um filme relativamente antigo. Em que as pessoas são... Em que o ID das pessoas é o próprio DNA. Então, ao passar por uma catraca, né, numa empresa no filme, não existe cartão nem nada, nenhum chip implantado na pele. É o DNA da pessoa mesmo. Então, ali se faz todo um rastreamento de quem é quem, do que você está fazendo e tal, tudo pelo DNA. E o outro é o Minority Report, em que tem uma cena bem, bem interessante, que o Tom Cruise, eu lembro agora do nome do personagem dele, ele entra numa loja e ele tinha trocado os olhos dele pelos olhos de um outro cidadão que era de origem japonesa. Ele entra na loja, à distância mesmo um sensor lê a íris dele, identifica ele e dá as boas-vindas para ele. Citando o nome do outro. Né? Citando o nome da pessoa que era a antiga dona daquele par de olhos. Porque ele está sendo procurado, né? Não, ali não. Ali, na verdade, não, é só uma propaganda. Ainda? Não, ah. Ali é só. Ele já está sendo procurado, ele já tocou os olhos, né? Por isso, sim. Uhum. Mas o reconhecimento da íris ali foi feito pela loja. Ele sim, entrou na loja, o sistema da loja fez a leitura da íris dele e disse: ah, bem-vindo à nossa loja, senhor Tanaka, não sei lá qual era o nome que ele tinha, que eles usaram no filme. E até cita uma compra que ele já fez anteriormente e tal, se ele gostou, né? E dizendo o que eles têm na loja para ele. Então, esse tipo de tecnologia, reconhecimento facial, monitoramento dos nossos bens, né? Então, não só de carros, mas pensando em RFID em roupa, RFID em produtos, né? Das mais diversas utilidades aí que a gente vem a ter. Tudo isso tagueado, inclusive nós, está nos levando para um mundo, para uma situação em que a gente não vai ter mais privacidade. E até existe um videozinho que a gente colocou no nosso Twitter ontem. A gente tweetou um videozinho que está no Vimeo, até perguntando, instigando as pessoas, não que necessariamente elas tenham que nos responder, né? Claro. Mas que elas assistam o vídeo e pensem. A gente colocou a seguinte pergunta: quais são os seus pensamentos sobre esse vídeo? Uhum. É um vídeo de uma empresa institucional, uma empresa chamada... Agora esqueci o nome da empresa, deixa eu clicar aqui... Verint. Verint. É uma empresa que vende soluções de monitoramento. E é muito interessante assistir o vídeo que eles colocam, porque... Ela presta serviços para governos, né? Para governos, etc. Inclusive o governo do Vietnã, né? Que some com pessoas, né, usando a tecnologia da Verint para localizar essas pessoas aí e sumir com elas. Basta você dar uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar. É muito interessante o que a Verint coloca, porque ela basicamente diz que ela está fazendo, que ela oferece o Prism, vamos dizer assim, da NSA, para quem quiser, para governo e tudo mais. E ela defende a ideia de que a gente precisa monitorar tudo e todo mundo. E aquela velha ideia de que não tá fazendo nada errado, não precisa ter medo, né? Ah, sim, nothing to hide. Nothing to hide. Para um mundo melhor. Então, a gente... Quando a gente fala de um filme como Gattaca, ou fala de um filme como Minority Report, pode parecer que a gente tá exagerando, né, na comparação, porque é um filme, é uma coisa, né? Uma coisa lúdica e tal. Ao assistir esse vídeo da Verint, essa aqui é uma empresa que fornece esse tipo de serviço, você vai ver que tá... Minority Report não é quase nada. Né? Perto do que eles estão oferecendo aqui. Esse, te interrompendo, tu falou sobre a questão do Vietnã, né? Só para citar a fonte, existe um livro chamado The Shadow Factory, de um autor chamado James Bamford, que ele é um crítico da própria NSA. Ele escreveu 2 ou 3 livros sobre esse assunto que já há algum tempo, antes do caso Snowden, ele já vem relatando, já vem denunciando essas questões da NSA. Né? Tanto que o subtítulo do livro dele, desse, do The Shadow Factory, é sobre isso, né? O Ultra Secret NSA, né? From 9-11, né? Tudo que vem acontecendo após o 11 de setembro. E ele cita o caso da Verint nesse livro dele, dizendo que eles colaboram com governos anti ou pouco democráticos, nesse caso o Vietnã, e que o objetivo desses governos, não é o objetivo da Verint, né, mas o objetivo desses governos que compram os serviços da Verint buscar pessoas na internet que não concordem com o regime político deles. Então é uma perseguição de pessoas promovidas pelo governo, não pela Verint, né, mas com os meios técnicos oferecidos pela Verint para perseguição política de pessoas. O que a Verint coloca, que ela tenta colocar de maneira isenta, é para que vai ser utilizado. Mas o que ela coloca na sua propaganda, inclusive no vídeo que vocês vão poder assistir olhando no show notes ou procurando no nosso Twitter, é sim uma tecnologia de violação sistemática da privacidade, não só de quem está fazendo coisas erradas, mas de todo mundo. Claro. Até porque não é um todas consenso. As pessoas. É difícil chegar a um consenso mundial sobre a ilicitude da violação da privacidade da intimidade. Né? A gente tem, por exemplo, praticamente todos os países do mundo, matar alguém quase que sempre vai levar a pessoa, implica num ilícito penal, né? Ou num ilícito, né? Claro que tem lá as suas situações de exceções, mas via de regra o mundo todo tá orbitando em torno disso, desde lá os 10 mandamentos. Né? Mas não há um consenso hoje sobre a ilicitude dessa questão da privacidade e da intimidade. Tanto que os Estados Unidos, na questão colocada pelo Snowden, vem sistematicamente violando também, né? Então, me parece que eles estão agindo nessa certa incerteza da proteção do valor, privacidade e intimidade. Mas, vamos lá, a gente tem que voltar para a nossa questão do ônibus, não, né? E é aí que tá. A questão do ônibus, e junto com a questão do Sinhavi, ou do Sinhavi, que é o que a gente estava comentando antes, justamente me chama a atenção para esse caminho que a gente está tomando do relação do Big Data, né, que é algo que eu vejo, eu já vi pessoas dando palestras sobre isso, falando que o Big Data é muito bom, que vai permitir que a gente faça coisas fantásticas e tal, e sem se aprofundar muito e claramente sem saber do que está falando. Então tem muita gente propagandeando isso como uma grande... Né, é o futuro, agora é o Big Data, né? E o que a gente vê é o Big Data sendo uma coleção massiva de dados, Sinhavi, Sinhavi, leitor, reconhecimento facial em ônibus e daqui a pouco em agência bancária. Por que não em agência bancária se a gente tem no ônibus? Tudo em nome da segurança, né? Tudo em nome da segurança. O valor segurança está sendo utilizado de forma desmedida para violar outros direitos. Exatamente. Só te interrompendo. A proteção da segurança antes de acontecer o problema. No caso do ônibus, todas as pessoas são tratadas como potenciais suspeitos. Antes que elas façam qualquer coisa. Independente de ela estar certa ou estar correta, ou não importa. Tu trata todo mundo como suspeito, fotografa todo mundo. É quase. Bom, a gente já falou isso mais várias vezes aqui, né? Mas historicamente, essas medidas de identificação foram realizadas, por exemplo, pelo regime nazista, de identificação e de marcação das pessoas. Então parece que as pessoas esquecem da história. Eu te interrompi, Vinícius, desculpe. Não! Tu disse algo muito pertinente, já se interrompi para dizer uma bobagem. Não, mas siga. Então, assim, aqueles que nos ouvem, entre aqueles que nos ouvem, devem ter aqueles que acreditam no seguinte: não, eu prefiro que haja esse monitoramento, eu acredito em câmeras em todos os locais públicos, reconhecimento facial tinha que ter em tudo que era aeroporto, em tudo que é local público, né? E a pessoa saiu na rua, não tem por que ela não ser monitorada, digamos assim. Ela não tem privacidade nenhuma na rua, entre aspas, né? Uhum. E monitorar os veículos é muito bom, e etc., porque isso vai trazer uma maior segurança para a sociedade, né? E a criminalidade é muito alta, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Se você defende essas ideias, e eu não estou querendo dizer que você está errado, na minha opinião, isso é muito importante que se diga, né? É a minha opinião, né? Não é a verdade das coisas. Eu acho que você está errado. Mas independente disso, você deve procurar se informar mais a respeito, né, do que é a privacidade. Se informar mais a respeito do que já aconteceu em estados em que esse monitoramento era feito. Até no aquele filme que a gente já citou também, A Vida dos Outros, é um filme bem interessante. Ah, sim. Esse é emblemático. Exatamente, que é um filme muito bom nesse sentido. Tem os livros do Daniel Solov. Acho que a gente indicou esses livros lá no podcast, no episódio sobre os livros, área de segurança, que falam sobre privacidade, que discute esses argumentos, como, por exemplo, se eu não tenho nada para esconder, por que eu tenho medo? Ou por que eu não quero ser monitorado? Então, é importante que se aprofunde, que todo mundo, independente da forma como pensa, se aprofunde nessa discussão. Porque a pior coisa que tem é nós termos uma população, né, que é desinformada a esse respeito, e é justamente o nosso caso. Não creio que isso seja exclusivo do Brasil. Não me parece. Mas pior ainda são as pessoas da área serem desinformadas a respeito desse assunto. E né, os especialistas, as pessoas que tiveram alguma formação, algum bacharelado, mestrado, doutorado, nesta área. Porque as pessoas representam a área. Então, se essas pessoas estão desinformadas a esse respeito, então o resto da população tá perdida. É. Então, nesse sentido que eu convoco aqui a todos, seja qual for a sua opinião a respeito do assunto, a se aprofundar nessa discussão. Para quando houver uma roda de amigos, uma palestra, um encontro em sala de aula, uma discussão com um cliente. Um almoço de família. Um almoço de família. Por que não, né? Por que não? Para que se fale de uma maneira equilibrada e com argumentos, não apenas com opiniões, mas com argumentos a respeito desses assuntos. O assunto é muito palpitante, enfim. Até porque, senão, viu, né? Só pra. Eu te juro que eu paro de falar agora sobre isso. Vai. Até porque, se a gente continuar no ritmo que tá, em que a tecnologia, o uso da tecnologia se justifica pela própria tecnologia, pelo simples fato de estar usando. Fim em si mesma, né? É, a tecnologia pela tecnologia. Se a gente continuar nesse ritmo. E aí eu já fui chamado de Bin Laden por falar nesses termos, vai acontecer em pouquíssimo tempo aqui dentro do Brasil o que aconteceu no filme Os Outros, que aconteceu na Alemanha, na vida dos outros. E vai acontecer, ou seja, nós vamos ter aqui Prisme, nós vamos ter os nossos Prismes tupiniquins aqui, vamos ter a nossa a BIM, que seria a NSA da brincadeira. Na verdade seria a CIA, mas tudo bem. A gente vai ter essas coisas funcionando aqui dentro, a gente vai ter Big Data, a gente vai ter monitoramento de cidadãos e tudo mais. E o pior, e aí para mim é o apocalipse da privacidade, né? A população vai estar contente com isso desde que ela possa continuar comprando as coisas como carros, casas e eletrodomésticos, imóveis e coisas do gênero. Eu me lembro de uma frase, agora não vou lembrar de quem é a frase, mas acho que é do Norberto Bobbio, se não me engano, não sei o certo. Ele diz que a melhor ditadura ou o melhor regime totalitário que pode existir, do ponto de vista do ditador, é evidente, né? Ele não defende os regimes totalitários, mas ele diz que do ponto de vista do ditador, o melhor regime ditatorial ou totalitário é aquele em que as pessoas não percebem em que elas estão vivendo em um regime totalitário. Uhum. E me parece que cada vez mais o que tem acontecido conosco é que nós estamos entrando em uma série de ações que envolvem a violação de direitos fundamentais e as pessoas não se dão conta do perigo disso. Né? Exatamente. Nós não podemos resolver todos os problemas com tecnologias de monitoramento. Isso está errado, é incorreto, né? A gente não pode ficar classificando, registrando, seguindo as pessoas, monitorando no carro, monitorando no ônibus, monitorando em casa, pelo celular. Né? Eu até tinha separado aqui um texto, um artigo, o nome é Mídias Locativas e Vigilância. Sujeito inseguro, bolhas digitais, paredes virtuais e territórios informacionais, de um autor conhecido, chamado por André Lemos. Né? Aí ele fala aqui em determinado momento, não esqueçamos que essas tecnologias têm origem militar. Toda mídia locativa, por seu caráter intrínseco, associando mobilidade e localização, pode ser usada para monitorar movimentos, vigiar pessoas e controlar ações do dia a dia. O problema é quando isso é utilizado, e agora falo eu, não mais o autor, né? O problema é quando isso é utilizado como controle político, como acontece nos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, como acontece no Vietnã em relação a essa empresa que a gente citou antes, e como pode acontecer se isso for feito de forma desmedida. Nós temos que avaliar quais são os riscos. Se a adoção de uma tecnologia produz mais riscos do que benefícios, riscos esses para as pessoas, vamos ter que pisar no freio. Não podemos adotá-lo. O Charles Taylor, no livro A Ética da Autenticidade, também toca um pouco nesse assunto da tecnologia e da questão do despotismo suave. Ah. É bem interessante também. Vamos adiante, que estamos já quase nos 50 minutos, hein, Vinícius? Vamos lá. Comenta rapidamente a questão do Super Bowl, o que, que aconteceu? Ah, se você quer compartilhar uma senha de wireless, como fazer, né? Na TV, nos Estados Unidos, ocorreu o Super Bowl, né? Claro, grande evento. É um grande evento, né? No, o mundo todo, de certa forma, acaba acompanhando. Uhum. Eu, particularmente, não acompanho. Nem eu. E eles... coloca, eu tô fora do mundo todo. E eles... A CBS fazendo uma matéria a respeito do quartel-general de segurança do Super Bowl. Mostra uma imagem, né, de uma pessoa monitorando, uma pessoa no quartel de segurança, né, monitorando o que está acontecendo com vários monitores e tal, né, umas telas na parede inteira coberta de telas. E isso foi transmitido, tem até imagem, né, até tu tweetou, inclusive. Claro, vai estar no show. Aparece no cantinho esquerdo, né, inferior esquerdo da imagem, né, nem um cantinho, ocupa quase um quarto da imagem. A senha da rede Wi-Fi deles. Né? Escrito Welcome Not Here. Né? No sentido de Welcome usando algumas letras no lugar de números, né? É. Aquela escrita, entre aspas, hacker, que não chama. Números no lugar de letras. Números no lugar de letras, desculpa. Né? E o not, na verdade, é uma exclamação, né? Pra quem é programador sabe do que eu tô falando. Sim, né? Mas tem uma exclamação, sim. Here. Então, Welcome Not Here, é a senha que eles utilizaram. E isso foi transmitido ao vivo diretamente dos headquarters, da segurança, do security headquarters do Super Bowl. Então, isso aqui é bem emblemático, no sentido do teatro da segurança, que é o que a gente já comentou também lá nos primeiros episódios até do Segurança Legal. No 13, né? É. E em que... se monta essas centrais de monitoramento com segurança, com várias telas e vários índices e pessoas olhando para as telas, não sei o que, e quando a gente vai ver, se pisa na bola, digamos assim, com alguns erros primários, como por exemplo uma senha sendo projetada o tempo todo numa tela. Claro, é até irônico, né? É até irônico. Toda essa estrutura montada e câmeras de vigilância e monitoramento, e os caras permitem que se transmita a senha deles via rede nacional. E as senhas que estão utilizando também, a senha Welcome Not Here, não é nenhuma senha tão forte, não. Porque se baseia em palavras ou dicionários, é uma variação que bem conhecida, sem, né? Sem muita dificuldade se consegue chegar com um password cracker. Porque é normal, é comum se testar essas substituições de letras por números e tal. Então, a senha deles não é uma boa senha. Pode parecer que seja uma boa senha, mas não é uma boa senha. Teria que ser um pouco mais complicada que isso. E, né, foram descuidados a ponto de deixar que isso aparecesse na TV. O cara se preocupou em fazer a pose de que está olhando os monitores e não se preocupou em olhar para os monitores. É verdade, né? Ele não viu... Exatamente, ele não viu o óbvio, né? Ele não viu o óbvio. Embaixo do nariz dele. Né? Nariz dele. Na verdade, do lado do nariz dele. Do lado do nariz dele. Vinícius, antes da gente passar para o nosso assunto principal, eu não posso deixar de lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo o direito da tecnologia e segurança da informação. O portfólio de serviços abrange, entre outros, o apoio para acesso remoto seguro de terceiros e teletrabalho. É bastante comum que as empresas necessitem interligar suas infraestruturas não apenas entre filiais, mas também com parceiros de negócio, fornecedores e até mesmo empregados. É necessária, portanto, a adequação dessas estruturas a fim de evitar impactos e riscos tecnológicos, jurídicos e, consequentemente, financeiros. A Brown Pipe atua na orientação para a conexão segura de ambientes, envolvendo, inclusive, a proposição de políticas e de requisitos jurídico-contratuais. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é BROWNPIPE. Vamos então, Vinícius, ao nosso assunto principal, a questão de vazamento de dados, ou melhor, vazamento de dados da Receita Federal, que teria, em um primeiro momento, sido realizada pelo Grupo Anonymous. Né? Eles informaram e vieram à tona, essa questão veio à tona no blog aqui do Grupo Anonymous do Brasil, em que eles disseram que teriam invadido lá a Receita e baixado dados do banco de dados deles, né? É, aqui tem uma polêmica, né, entre o que afirma o Grupo Anonymous e o que nos afirmou a Receita oficialmente, né? Não é uma... É. A gente não pegou de notícia nenhuma, a gente fez um pedido de acesso à informação, a gente obteve uma resposta da Receita a respeito desse caso, e aí se criou uma situação interessante a ser verificada. O primeiro ponto, talvez, é que eles efetivamente eles negaram que os dados foram baixados da infraestrutura deles. Eles negaram. Então, isso é bem importante. Eles a Receita, né? Eles a Receita, sim. Nós já vamos aqui ler qual foi o nosso pedido de acesso à informação e qual foi a resposta. Por outro lado, já houve situações e já houve incidentes envolvendo o acesso não autorizado a certos dados da Receita. E a gente já teve notícias, aqui a gente vai colocar no show notes, de CDs sendo vendidos lá em São Paulo, que continham, entre outros dados da Receita. Né? Isso aconteceu também no centro de São Paulo, na Santa Efigênia, né? Em momentos diferentes. Em 2007 teve uma notícia, sim. Inclusive, 2007, exatamente. Eu escrevi um artigo sobre isso naquela época. Eu acho que nós dois escrevemos até um artigo, um ligando para o outro. Talvez até seja bom buscar isso para colocar no show notes também. Tá no site da Brown Pipe. Vamos ajustar lá. Dá uma olhada lá. Também, já houve também situações, uma situação também ocorrida no ano de 2010, em que uma questão política lá envolveu um funcionário interno da Receita que teria acessado certas declarações de imposto de renda sem... Ou melhor, com o fim de criar dossiês e fazer uma perseguição política. É claro que em todos esses casos houve situações diferentes, né? foram vulnerabilidades diferentes que foram exploradas, mas nesse caso aqui nos chamou bastante atenção uma coisa, que foi o fato do Grupo Anonymous não ter trazido nenhuma evidência de onde esses dados foram vazados. Além de uma afirmação, né? Eles afirmaram... Sim. E foi obtido uma base, foi baixado uma base de 200 e poucos gigas, 280 gigas, se não estou enganado, da Receita. Claro. Essa é a afirmação deles. E como o Tuco falou, sem nenhuma evidência clara, a não ser os próprios dados. Sim. Né, que eles colocaram num site e que a gente lembra que nós comentamos no episódio anterior, acho que do podcast, que a gente fez algumas pesquisas, inclusive com os nossos próprios CPFs, E com CPFs que a gente encontrou no Google, que não é difícil encontrar CPF com todos os dados de várias pessoas no Google, né? Uhum. A gente fez as consultas lá com os CPFs e lembrando, endereços, sim, vários endereços estavam desatualizados. Nenhum dos CPFs que nós pesquisamos deu como não encontrado. E a gente pegou CPFs de pessoas de vários estados. Os nomes de pais, etc., data de nascimento, estavam todos, sem exceção, corretos. O que se tinha era alguma imprecisão com relação ao endereço. Então, a evidência que o Grupo Anonymous colocou foram os dados em si. E segundo eles, teriam mais dados, além daqueles ali que estavam sendo mostrados naquele site de pesquisa. Sim, então, exatamente. Então, essa é a evidência que eles dão de que eles teriam acessado teriam buscado essas informações da Receita. Ah. Eu acho que o primeiro ponto, Vinícius, até não é bem uma questão de segurança, talvez esteja mais do lado do direito, né? Que é o cuidado que as pessoas precisam ter a comentar certas coisas. Né? Quando uma coisa vai para a imprensa, ou quando um fato vai para a imprensa, e agora mais recentemente, nessas últimas, sei lá, duas décadas talvez, quando algo vai parar na internet, se assume, né, ou se dá a esses fatos, pelo simples fato de eles estarem na mídia, uma característica de verdade suprema. Não, saiu no jornal, ou está na internet, ou alguém postou... Ou está na Wikipedia. Está na Wikipedia, ou alguém postou no Facebook... E eu acho que a gente precisa ter, todos nós que usamos a internet, a gente precisa ter um cuidado muito grande ao lidar com essas informações, ao fazer certas afirmações, né? Porque como nós vamos ver aqui, a Receita é veemente. Eles dizem, não houve invasão. Não houve invasão. Quem sabe já vamos ler aqui, Vinícius. Vamos lá, a resposta da Receita. A resposta. Então, a gente fez esse pedido de acesso à informação e fizemos o nosso pedido e a nossa pergunta foi a seguinte. A imprensa especializada informou recentemente, no início do ano de 2014, um incidente envolvendo a Receita Federal. Na notícia, dá conta de que o grupo Anonymous obteve acesso a 200 GB de dados da Receita Federal. Aí a gente colocou o link da notícia. E as perguntas que nós fizemos foram: a Receita soube do ocorrido antes ou depois do divulgado pela imprensa? Quais as informações que a Receita tem sobre a natureza do incidente? Tecnicamente, como esses crackers conseguiram acesso a esses dados? Quais informações que a Receita pretende dar aos contribuintes acerca do incidente? Essas foram as nossas perguntas. Bom, Guilherme, as respostas, então, foram as seguintes. Eles colocam e tem a dizer que a respeito do primeiro questionamento, né? Sim. Com relação ao que se eles souberam antes ou depois da imprensa. Eles escrevem: como neste caso não houve incidente de invasão das nossas bases de dados, as quais são monitoradas 24 horas por dia por uma estrutura de GRA, entre parênteses, Grupo de Resposta a Incidentes. Ataques. Não poderíamos ter tomado conhecimento de um fato inexistente, tecnicamente falando. Nesse sentido, ficamos a par desta notícia por meio dos veículos de comunicação que divulgaram a mesma. Então eles colocam que não aconteceu o incidente e por isso eles não tinham como ficar sabendo, porque não aconteceu. Claro. Não existe. Né? E eles ficaram sabendo pela mídia desse vazamento. Então sim, eles ficaram sabendo depois do divulgado pela imprensa. Claro. Levando em conta de que não houve, segundo eles, né? E eu estou bem inclinado a acreditar no que eles dizem, não houve incidente. Certo. E aí vem o item, resposta ao item 2, né, que fala a respeito da natureza do incidente e como é que esses crackers entraram ou obtiveram esses dados. Aí eles respondem: o que podemos afirmar é que os dados disponibilizados no site relacionado à notícia não correspondem aos da base de dados da RFB. Foram feitos testes pela RFB no curto tempo em que o referido site ficou no ar, e neste intervalo podemos detectar diversas inconsistências, tais como endereços errados, endereços desatualizados, informações que nunca estiveram nas bases da Receita Federal, etc. Não podemos afirmar em qual fonte o grupo, citado na notícia, obteve esses dados, mas é fato notório que redes de lojas de comércio varejistas, de prestação de serviços e até concessionários de serviço público possuem bases cadastrais com dados fornecidos voluntariamente pelos cidadãos brasileiros. Aqui eu concordo com eles no sentido de que sim, o que estava errado lá eram os endereços. Nós mesmos, a gente acabou de falar, né? A gente mesmo verificou isso. Com relação a informações que nunca estiveram nas bases de dados, eu acho um pouco forçado isso aqui, porque CPF, a Receita deve ter todos lá, né? Sim. Todos os CPFs brasileiros devem estar na base. E junto com o CPF, acredito eu, que o nome do contribuinte também. E o nome dos pais também, que é uma coisa que até para te atualizar na Receita Federal, eu tive que atualizar por um errinho que tinha no nome dos meus pais lá. Foi uma bagunça, tem que ir não sei aonde, tem que fazer uma volta para conseguir atualizar isso. Uhum. Então eles têm essa informação lá no nome do pai e da mãe, eles têm. Data de nascimento também acredito que eles tenham. Claro. Então, fora os endereços errados ali, eu sou obrigado a discordar no que eles afirmam aqui de informações que nunca estiveram na base de dados da Receita Federal. Ora, que base de dados a Receita tem que não tem essas informações de todos os contribuintes, essas básicas que eles botaram no site lá? Pois então, isso tem que estar lá, não é possível que não esteja. É talvez, e aí eu apenas numa suposição, né? Mas talvez o que eles tenham querido dizer aqui pode ser uma situação em que há lá uma determinada pessoa que possui um endereço informado, endereço nunca, X. E esse endereço nunca esteve na base. E esse endereço nunca esteve na base, é a única coisa que eu posso imaginar. É uma possibilidade, sim. Eu sempre morei em Porto Alegre, a Receita tem dados lá que eu sempre morei em Porto Alegre, de repente os dados vazados pelo Anonymous diriam que eu morei no, que eu moro no Rio de Janeiro, apenas um exemplo, né? Sim. É, então, talvez nessa questão, mas eu concordo contigo, porque os dados divulgados foram bem poucos, né? É. Foram dados meio, não digo básicos, mas dados que muito provavelmente a Receita tem, né? Tem que ter, né? CPF, você tem que ter todos. É, eu cheguei a fazer uma, enquanto a gente preparava o podcast aqui, eu cheguei a fazer uma colocar uma questão, tu diz, não, mas isso não tem nada a ver e tal, mas eu vou falar de novo e tu coloca a mesma posição para que a gente também possa falar sobre o assunto. Tu é teimoso, sabe? Hein, cara? Eu sou teimoso. Não, o que eu disse? Tá, mas se eles têm certeza e se eles têm um grupo de monitoramento que não identificou esse vazamento como sendo, como tendo saído, né, da Receita, ou vazamento qualquer que seja, por que eles foram testar os dados? Eles não têm certeza, né? Será que precisaria o teste? É talvez uma dúvida bem primária, e tu colocou uma posição também que é relevante, né, Vinícius? Eu vou te explicar de novo, tá? Sim, sim. Foi uma pergunta retórica. Sim, sim. Eu sei. A questão é que eles fizeram o que eu teria feito também. Eu, independente de eu procurar na estrutura de monitoramento e não encontrar nenhum rastro de uma invasão, nenhum sinal de uma invasão, eu naturalmente iria acessar o site para verificar que informações estão lá. Uhum. Até porque, vamos lá, não existe segurança 100%. Claro. Se a Receita, se quem respondeu esse e-mail... dizendo que não, que eles têm monitoramento 24 horas por dia e tem um grupo de resposta de ataques, né? Uhum. E que isso garante 100% de segurança, aí eles estão errados no que estão pensando, então eu não acredito que eles estejam pensando isso, né? Mas então tu verifica nos teus sistemas, tu não encontra nada, tu sabe que o teu sistema tem uma chance de falhar, porque não é 100% seguro. Claro. Tu sabe que teu grupo de resposta a ataques pode falhar. Claro. E aí, o que você faz? Você faz o caminho inverso. Vai lá nas informações divulgadas e procura ver o que tem lá. Não encontrei nada no meu monitoramento, mas eu encontrei... As informações que estão lá são informações... Vamos supor, eles não admitiram isso. Eles disseram que não é isso. Mas vamos supor que eles chegassem lá e encontrassem um monte de informação da Receita mesmo. Que tivesse, sim, uma declaração. Uma declaração de imposto de renda. É. Declaração de imposto de renda e várias outras informações lá que eles olhassem e disse, não, isso aqui é da nossa base de dados. Né? Isso aqui saiu de dentro do banco de dados da Receita. Uhum. E aí eles têm que fazer um caminho inverso de investigação, porque ocorreu um incidente e ninguém detectou. Então, eu não. O simples fato, o que tu tá colocando, né? O simples fato de eles terem. Ainda que eles acreditem que não houve incidente, eles afirmam categoricamente que não houve incidente de segurança, de invasão. E aí eles verificarem a base, colocar na internet, não significa que eles estão admitindo que tem existido. Não. Então eu discordo dessa tua posição mais uma vez. Claro, mas é justamente trazendo a discussão, né? Sim, sim, sim. Eu até acessei aqui o site agora, em que havia uns exemplos de dados, né? Só para relembrar quais os dados que eles estariam divulgando, na natureza, né? CPF, nome da mãe, situação, apenas isso, situação. Situação. É, e no caso aqui tá regular, né? Atualizado em data de nascimento, sexo, estado civil, origem do CPF, endereço, bairro, CEP, unidade federal, né? Cidade, unidade federal, uhum. E o telefone. Isso são dados que a Receita tem, vamos lá, né? A Receita tem esses dados no banco de dados. Não é possível que ela não tenha. Eu informei meu telefone para a Receita. Eu lembro da declaração de imposto de renda e tal, em que eu informei. A questão do nome da mãe, eu acho que também, na hora do cadastro ali, sim, a gente informa o nome sem da dúvida, mãe. Não. Isso é até título eleitoral, né? Guilherme, essa informação do nome da mãe é importantíssima na base. Uhum. Então, eles têm lá o nome da mãe de todo mundo com certeza absoluta. Sim, para separar pessoas com o mesmo nome. Né? Sim, homônimos e tudo mais. Então, isso com certeza eles têm. Isso, sem dúvida nenhuma eles têm essa informação. Como, assim, a não ser essa questão que tu colocou, né? De eles terem de aparecer lá o endereço que nunca esteve na base de dados da Receita, a não ser essa possibilidade que tu colocou. Ou um telefone que nunca está lá na listagem do Anonymous, mas não está na listagem, nunca esteve no banco de dados da Receita. Uhum. Né? E a Receita tem que ter um bom histórico de mudanças, né? Para identificar esse tipo de situação. Fora isso, cara, as demais informações, eu não acredito que, que a receita não tem. Sim. Fora essa possibilidade que tu colocou ali, as informações que estão lá, eu duvido que a receita não tenha isso na base de dados dela. É, eles poderiam, todos os contribuintes. Eles poderiam ter dado um exemplo, né? Como, por exemplo, um endereço que nunca existiu. Isso, não sei se é o caso, mas... Mas fora isso, me apontem um dado lá que vocês não têm na... Eu agora tô falando pro pessoal da Receita, tá? pessoal, nos apontem uma daquelas informações que estão lá no Anonymous, dessas que eles divulgaram, a não ser que eles alterem agora alguma coisa lá, né? Que o Anonymous altere, mas daquilo que eles estavam divulgando, uma daquelas informações que não... Que a Receita não tem em sua base de dados. É. Olha, eu acho um pouco difícil que você não tem aquilo lá. Pode acontecer esse exemplo que eu coloquei, mas enfim. Qual é a terceira resposta, Vinícius? A terceira resposta é a pergunta feita que informações a Receita pretende dar aos contribuintes acerca do incidente, né? Uhum. A resposta foi: não houve incidente porque não houve invasão de dados de bases da RFB. Certo. A RFB já se comunicou com os veículos que divulgaram essa notícia, visando esclarecer aos mesmos a falta de veracidade da informação vinculada. E aqui é muito importante. Os mesmos, eu não verifiquei, não sei se tu verificou, Guilherme, mas a gente tem que olhar os meios que divulgaram a notícia, se eles fizeram alguma ressalva com relação à manifestação da Receita. Não lembro da gente ter visto isso ainda. É, realmente eu não, também não lembro, não tô lembrado. É bom, assim, não só a gente verificar, mas os ouvintes verificarem se esses órgãos fizeram isso. Porque isso, inclusive, mostra a seriedade desses órgãos, né? Porque se a Receita tá dizendo que não houve, eles têm que, no mínimo, dizer o que a Receita tá dizendo. Né? E eles continuam na resposta, né? Nesse sentido, foram tomadas cautelas para que esta polêmica não fosse novamente alimentada na imprensa. Já que o maior laurel para esse tipo de hacker, e aí lembrando a observação daquele nosso ouvinte pelo Twitter, né? Uhum. O que ideal seria chamar de cracker. Claro. Já que o maior laurel para esse tipo de hacker é exatamente a publicidade e a notoriedade. É, aí eu discordo um aqui pouquinho deles, né? Aqui incomoda um pouco, né? Eu não sei se é a mesma discordância que tu tem. Eu acho que o ponto principal é, se eles tomaram conhecimento pela imprensa de que isto não ocorreu, me parece que o ideal, eu não sei se eles fizeram isso, viu, Vinícius? Eu acredito, pelo que eu vi, que eles não fizeram, até pela resposta que eles deram aqui, mas acredito que o ideal seria exatamente no momento depois que eles fizeram isso que disseram que fizeram, testes e tal, eles deveriam ter se manifestado publicamente. Eles não deveriam ter esperado talvez o assunto morrer, ou esperado alguém, dois caras ali de um podcast, dois chatos de um podcast, fazer um pedido de acesso à informação para dar essa resposta. Né? Talvez poderiam colocar no próprio site deles. Ó, está sendo divulgado isso, isso, isso. Acessamos o site, não houve incidente, temos um grupo de resposta a ataques. Fiquem tranquilos, população brasileira. Né? Uhum. Porque nós, evidente, tu imagina se fossem divulgados, por exemplo, o imposto de renda de todo mundo, seria um problema muito sério. O que não ocorreu. Muito sério. O que não ocorreu, né? Então, eu acredito que nesse ponto, me parece, salvo melhor juízo, né, de que eles deveriam sim ter ativamente dado uma resposta e não esperado uma... É, pela essa frase deles aqui, eu acho que eles vão ficar quietos para esse assunto morrer. Né, para não criar polêmica, não, pra as pessoas não ficarem falando nisso e tal. Né? A questão da polêmica seria um outro ponto que não me agradou muito. Assim, né? Não se trata de criar polêmica. Pelo menos a minha intenção, acredito que seja também a tua, né? Não. Sim. É causar polêmica, não é prejudicar a Receita. Nós somos a favor da transparência. Nós achamos que a lei de acesso à informação é uma ferramenta que melhora a cidadania, que apoia a cidadania, e a gente acha também que a transparência é útil justamente para identificar problemas. É, e num país que até o Ronaldo está fazendo campanha para o cadastro positivo, que o Assolini tweetou respondendo ao Ronaldo. É. É, num país que a gente tem caso positivo e tem várias bases de dados que não são autorizadas. Tá? Claro. Essa questão de caso positivo, que vem, se tenta regulamentar e tudo mais, isso já vem sendo feito há muitos anos. Sim. De maneira sorrateira, né, por várias empresas, não vou dizer os nomes, é para não acusar nenhuma diretamente, mas todo mundo sabe, isso é fato notório, como a própria Receita coloca na resposta a nosso questionamento número 2, né? Foi o 2? Uhum. É aqui, ó. Mas é fato notório que redes de lojas de comércio varejistas, e não só as redes de lojas, né? Sim. De prestação de serviços e até concessionárias de serviço público possuem bases cadastrais com dados fornecidos voluntariamente pelos cidadãos. Alguns voluntariamente, outros não. Alguns, né? Voluntariamente, outros não. E uma coisa muito importante, né, que num país, né, sem o controle, né, do uso das informações privadas, né, uhum, ou pessoais, a gente carece desse controle, que é o motivo pelo qual eu forneci determinada informação. Sim. Para qual uso? Princípio da finalidade, né? Para qual uso? Exatamente. Para qual uso eu forneci a informação? Não é porque eu dei a informação voluntariamente que vocês, lojas, prestadores de serviço, né, diversas, concessionários de serviço público, etc., podem fazer o que bem entendem com esses dados. Sem dúvida. Então, isso é o básico da proteção. Isso é o básico. Então, sim, me preocupa muito um vazamento de dados dessa magnitude. E lembro, tá bom que a gente não testou milhares de CPFs, mas nós testamos vários CPFs aleatoriamente que a gente foi procurando na internet. Nenhum deles, né, estava ausente na listagem do Anonymous. Uhum. Então, significa que é uma base de dados com uma quantidade expressiva de informações, uhum, né? Porque senão, se tivesse metade, por exemplo, do CPF só, ainda assim seria bastante, a gente tem uma probabilidade de 50% de achar um CPF que não estivesse ali, né? Ainda, sim, mais pegando CPF de estados diferentes. E não foi o que aconteceu. Então, sim, a gente tem que saber de onde que saíram essas informações. Claro. E obviamente, como o Anonymous disse, nós tiramos esses dados de dentro da Receita. A quem nós deveríamos perguntar a respeito de um possível incidente? Para a Receita, né? Para a Receita, né? Não tem... Vamos perguntar para uma outra empresa? Não tem sentido. Ah. Agora, se cria aqui, sim, uma polêmica, e nesse sentido, de forma saudável, a gente traz as polêmicas aqui, né? A gente não quer, uhum, ficar fazendo como alguns jornalistas por aí fazem, que só criam polêmica e não levam a conclusão nenhuma. Claro. Da origem desses dados, porque o Anonymous disse, tiramos da Receita. A Receita vem e diz, não, eles não tiraram da Receita. É, alguém tá errado aí, né? Alguém tá muito errado, né? Alguém tá muito enganado nessa história aí. E até mesmo, se a pessoa souber que tá, né, se a entidade, seja o Anonymous ou a Receita, sabendo que está errado, se sabe que está errado, tá mentindo, que é pior. Né? E nós temos um fato, que é os dados, nós temos dados vazados, sim. E nós temos que saber de onde vieram esses dados. O site aquele saiu do ar. É o site aquele, não está no ar já faz um tempo. Que o Anonymous colocou, né? Sim, ele chegou a estar no ar por um tempo, saiu, chegou, depois voltou, e agora, pelo visto, saiu de vez do ar. Bom, mas a Receita se posicionou oficialmente, pelo menos com relação à nossa... A nosso pedido de informação, né, Guilherme? Sim, sim, sim. Vamos ver se os meios de comunicação que divulgaram a notícia inicial do Anonymous também... Seguem nessa linha, né? Também receberam alguma informação da Receita Federal. Uhum. E discordando da questão da Receita, de que não se fala mais sobre o assunto, né? Para não dar... Para não dar laurel, vamos dizer assim, aos hackers, como eles chamam, né? Uhum. Eu acredito que sim, que a gente deve falar sobre o assunto até a gente descobrir de onde que vieram esses dados. Claro. Sim, para finalizar, as minhas considerações finais sobre esse caso é, eu gostei, de uma forma geral, do que a Receita falou. Uhum. Eu imaginei que eles talvez pudessem me responder dizendo não vamos falar sobre isso, esse é um assunto de segurança interna e tal, né? Como alguns fazem com os nossos pedidos de acesso à informação. Eu gostei, assumindo que isso aqui, e essa posição que eu tomo, assumindo que isso aqui é real, foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei satisfeito, discordei dessa, talvez dessa parte final aí, com essa questão de, ah, não vamos mais falar nisso. Não, temos que falar nisso sim, porque os atingidos somos nós. Nós temos que saber como são os sistemas de segurança da Receita. E eu, aí é uma questão particular, eu acredito que as empresas devem sim, sempre quando possível, falar sobre os incidentes. É mais positivo falar sobre o incidente do que não falar. Porque no caso deles, se nós não tivéssemos feito esse pedido de acesso à informação e se eles não tivessem se manifestado no futuro sobre o assunto, todo mundo iria ficar achando que houve uma invasão da Receita Federal. Não, e o pior, ia ficar tudo... E todo mundo ficar achando que vazou da Receita e ninguém ia falar nada? Pois é, esse é o ponto. Eu acho que nós, nesse caso aqui, o nosso podcast prestou uma função social com esse questionamento, porque nós, segundo o que diz a Receita, nós levantamos de que não houve invasão nesse caso aqui, embora já tenha havido outros problemas de segurança com a Receita, conforme a gente citou lá em 2007, 2010, né? Mas nesse caso aqui não houve um problema. Isso é muito bom. Né? Claro que se não os pesquisadores de segurança e tal geralmente atuam nos incidentes, né? Uhum. Mas é muito bom que isso não tenha acontecido. Eu acho que a sociedade deve ficar feliz de que isso não tenha acontecido. Por outro lado, esses dados vazaram de algum lugar e, como tu disse, a gente precisa buscar. Eu acredito aí que nos próximos capítulos, até a gente deixa os nossos microfones abertos aqui, se alguém da Receita quiser falar a esse respeito, sinta-se à vontade. Ah, aliás, tu pode até responder o e-mail convidando. Talvez. É, responde o e-mail convidando. Se alguém quiser vir a falar, inclusive sobre a segurança e tal, a gente pode fazer até um podcast sobre isso. Exatamente. O que eles poderiam falar sobre a segurança da Receita seria legal, né? Claro. Seria legal. É. Não, anotem. É, Vinícius, de minha parte seriam essas aí as considerações. É, eu acho que eu tinha falado sobre esse assunto, eu já coloquei, eu fico curioso ainda para saber de onde que vieram esses dados e acho que se quiserem chamar isso de polêmica, chamem, mas eu chamo isso de querer saber de onde que saíram as minhas informações que foram disponibilizadas publicamente. E chamo atenção para que não é ao fato que eles colocaram no e-mail, né? Não é porque eu dei voluntariamente algumas informações para uma determinada empresa, que essa empresa pode fazer o que bem entender com esses meus dados. Sim. Então, a gente precisa de uma... transparência. De uma transparência, a gente precisa de um controle do uso dos dados pessoais, com finalidade, com tempo de... que esses dados são mantidos e tudo mais. Principalmente de um órgão público, né? Principalmente de um órgão público, sem dúvida nenhuma. É isso. Então tá, Vinícius, esperamos todos agora no próximo episódio, esperamos vocês também nas redes sociais, aguardamos os e-mails, as críticas e sugestões e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Até lá!